Chegou o fim do ano, todos gritam festas felizes, não importa o quanto tens no bolso, porque o dinheiro não compra Natal, família em primeiro lugar. Agradeço o esforço a quem luta pra sua família ter pão na mesa. Não importa a profissão, luta contra a pobreza. Meses fora do país, trabalhas duras, recebes pouco, mas enfim, ajuda as despesas. Graças a ti, em casa não passam fome, por mais que não assassinem o pouco que tem, eles comem. Chegou o fim do ano, let's go back to home. O dinheiro não acaba, quem acaba é o homem. Então, aproveita a vida enquanto puderes. O pouco que tens, compartilha com a tua família, a vida é uma só, um dia podes perder. Então demonstra à tua família os teus poderes. Não importa o quanto tenho no bolso, mas nada me impediria encontrar em casa. Não importa o quanto tenho no bolso, mas nada me impediria encontrar em casa. Feliz Natal a todos, fãs, sucesso e saúde e prosperidade. Feliz Natal a todos, fãs, sucesso e saúde e prosperidade. Ok, vivemos longe da nossa família, à procura de condições. That's how we're here. Chegou o fim do ano, nada me faria eu ficar aqui, mesmo sem dinheiro. E eu ia. Aviso os pais, irmãos, esposa, filhos em casa, que amanhã eu estou a descer. Não importa o quanto trago nas mãos, devagar, vai longe, um dia eu vou vencer. Yes, já cheguei, obrigado meu Deus, mesmo sem dinheiro, mas pelo menos me deu. Família cheia de amor, isso é bastante pra mim. Cada um tem a sua sorte, esta é a minha. Não me comparo, nem julgo saber de quem é superior, pois tudo neste mundo começa do inferior. Agradeço o que eu sou e pela família, e nunca vou lutar pra ser o que não sou. Esta é a minha vida. Mas nada me impediria voltar em casa. Não importa o quanto tenho no bolso, mas nada me impediria voltar em casa. Feliz Natal a todos, fãs, sucesso e saúde e prosperidade. Feliz Natal a todos, fãs, sucesso e saúde e prosperidade. Esta vai para todos que trabalham duro, longe da família, procura de bons cada dia. Não importa o que fazes, não importa onde te encontras, desde que faças de tudo para que a família não sofra as primeiras necessidades. Isso que chamamos de poder. Vamos todos de volta a casa, não importa o quanto temos no bolso. Vamos. Não importa o quanto tenho no bolso, mas nada me impediria voltar em casa. Não importa o quanto tenho no bolso, mas nada me impediria voltar em casa. Feliz Natal a todos, fãs, sucesso e saúde e prosperidade. Feliz Natal a todos.